Possibilidade de alguma pro direto, será 6293? Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Patrulha de Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu 9 Aero Suíça, ele é palavra da 17. Só que o IF, meu pés, corredor axé. Meu pés, corredor axé, 9 Aero Suíça. O Charlie Vitor Kilo, tente novamente chamar o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, ou ainda 128-8. Controle Salvador, boa tarde, o senhor é MF-30 Reserva, informação óbvia, cruzão de 1-2-0. É 330, identifique, chegada Mari, desceu 050. Chegada Mari, desceu 050, o senhor é MF-30 Reserva. Aqui é o treinamento, chamada para o SAC 94. Queda 060-2926 da Azul. 926, desça para 3.000 pés com 1.013. Vai descer 3.000, 1.013, 2926 da Azul. Salvador é o 1867, boa. Gol 1867.4. Pronto. São 3283, puxa bem, acionamento no 2. 3283 no 2. Tá livre, chama o táxi. Chamar ataque, são 3283. Gol 1867, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via. Eu peso 197, restante conforme. 360 nível, Arbor, eleva a saída. Decola da 10, direita. 5004 código 1208 controle. Ah, entendi, Brasília, via Pesuro 17360 Arbor 5004198. Controle, o azul 2926. Siga. Só autoriza a voar na proa de Duna, senhor, para lembrar uma formação aqui na nossa proa. O senhor está seguindo um Airbus 320 da TAM 4 milhas e meia à frente. Se eu voar no Pro de Duna, a separação vai ficar abaixo do previsto. Ok, então nós podemos reduzir a velocidade, se o senhor quiser, e a gente voa no Pro de Duna, senão nós vamos entrar aqui na formação. Pode fazer desvio a seu critério e reduz aí para 180. E se for necessário, o senhor ultrapassa o lock. Ok, obrigado. Salvador, azul 9134, autonomia 2 horas e 50, alternando Salvador para táxi. Azul 9134, autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, vai aguardar para prosseguir como número 2, seguindo o Airbus da TAM, devido à performance. Autorizado até a entrada do pátio principal, como número 2, seguindo o Airbus da TAM, azul 9134. Isso é o 060. 060, identificado, chegada maré, 3290. 3204, vem na Prodi externa, descendo para 1700. Externo 1700, 3204. O 2926 já tem condições de curvar à esquerda, não, por 055? Negativo, senhor. Infelizmente, não. Vamos tirar, passar o curso localizador e aguardando uma última proa para interceptar, ok? Está muito perto da aeronave assim. Negativo, senhor. Então, aguardaremos. Se o senhor quiser, a gente pode fazer um 360 aqui para ficar mais confortável para o senhor. O senhor está com qual velocidade? 180. Agora. Eu 2926. Então, para sequenciamento, faça um 360 com curva pela esquerda para aumentar o espaçamento com o tráfego à frente com 2.8 milhas. Positivo, só que vamos fazer pela direita por conta da formação. Tem problema, pela direita. Então. Muito 3204, o motivo da nossa demora hoje é em função do nosso peso. Só reduzir um pouco mais, peço desculpas a vocês. Estabilizando o 3204, completo o LS, chame torre em 1-1-895. 895, obrigado pela paciência. Senhor Salvador, após aqui a completar o 360, existe a possibilidade do 2926 da Azul aproar dona e descer para 2, senhor? Eu já tenho uma distância razoável. Pode voar dona e interceptar 2000 pés, o 2926 livre LS. Tá bom então, muito obrigado. Dona 2000 pés, livre LS, 2926 da Azul. Controle Salvador, o 9906, através de Parada Barra 1 no meu pé. Próximo Whisky, frequência livre para troca e remitida em Veracruz, reporte para regresso. Só para uma retificação, nós faremos uma PGL em Valença, senhor. 9906. Valença então, sem problema, reporte para regresso. Contra para regresso. Boa tarde, 2508, qual é o Oscar? Vai atingir 070. 048, identifique, chegada Mari, desça o 070. 070 na Mari, 048. Não tenho plano de voo aqui, vou checar um. Para 2000, livre da restrição ITAP, 6330 da livre LS X-Ray, ajustado 1013 padrão. Sujo pé, autorizado, importará, está ligado a chamar 6330. Salvador, boa tarde, Capão, vai para o Serra Lima, informação Oscar. Do Serra Lima, prepara, confirmando a guarda de cópia, para a GQ. Aguardando cópia, o Kilo Serra Lima encontra-se em mão com a carta de aprovação PBN, então solicita uma saída aeronave, ok? Ciente. A Aguarde um minuto. Guardar fechado. 7-1-8-6-7, posicionamento. 07 está livre, chama de táxi 1-8-6-7. Chamando táxi 1-8-6-7. Governo Bember Alfa na escuta. Não tenho nenhuma notificação para as 15 horas, ok? A última notificação que eu tenho aqui é para o horário de 11h50. Serra do Lua, gente, verifique e retorne novamente. Do 3605, por gentileza. 3, chame Centro Recife, frequência 251, terra 13, 325. 351, 13325, tivemos problema no rádio. Esperando a 293, obrigado. Está travado, 2926 da zona. Scan 3605 totalmente pronto. Pode iniciar o pushback posterior cópia? Negativo. Scan 3605 pronto cópia. Afirmo. Sempre. Autorizado São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, Congonhas. Via peso 190 para o bar, restante conforme. Nível 300, saída da EL, via da morte, vai decolar da 190 direita. Código 5572, controle 1208. Pronto São Paulo, 300. Desaluno 0 para o bar, desaluno 6 Belo Horizonte. Segue conforme o plano. Está 1-0, curva direita da El Motiva. Da El Leda Motiva. Aciona 5572 e o controle 208. 3605. Já pronto para o pushback. Gente, observando a aeronave da Gol, que está puxando no 07, por através do 08, está livre no 09, chama o táxi. Gente, observando a aeronave da Gol. Na Juliette, está 3804. 3804, mantente da Juliette. Confirmando ingresso a Juliette, que é através do portão 4. Seu portão é 01, a TR da Trip está bloqueando o acesso. Após o início do táxi do mesmo, prossegue 01. 7, prossegue através da 4, de forma que tem condição de passar com quanto em risco. Gente, por conta e risco, estão 3804. 01 é a posição. 01 é a posição. Para o táxi 1867, 136, 1228, Campinas. 1867, confirma. 136, 1328, Campinas. Correto. Gol 1867, autorizado o táxi até o ponto de esperada 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-3. No 07, no 867. Bem, segue em frente, ponto espera 10, 1895, 1013, no 867. 048, pode mais táxi. Pode táxi, 048. 048, desça para 4013. 4013, 048. 3896, atende da Rosca, pronto para cópia Fortaleza. Mais um minuto para Fortaleza. Ajuste padrão. Iniciando para 3283. Controle Oceania 6330, estabilizado, Elias. 30 torre, 1-1-8-9-5. 1-9-5, obrigado. Pronto, táxi. Confirmando, está iniciando o puxa agora. Afirmo. Boa tarde, Oceania 6330, estabilizado LS, estão no zero. Oceania 6330, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 03, tráfego já avistado. Oceania 6330. Oceania 6330, agora, cheque trem, senhor. Abaixado e checado, Xanema 6330. Xanema 6330, tem pouso autorizado na pista 10, vento de 150 graus com 09 nós. Sistema autorizado, pouso, pista 10, Xanema 6330. 3283, decolado ao 1600, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. 33, perfil da Harbor. 0171, código 208, controle. Aqui localizado, separado na 7, rua esquerda, curva de 3, correndo forte, da 20 milha da parte 8. Correto, tracionamento, táxi de decolagem, torre no noite, decimal 95, o ajuste 1013. Trouxe alimentos, o solo voltando? Ainda aguardando a saída pelo controle, ok? Sim, aguardando, eu tava olhando os procedimentos aqui, só tem que decolar da 10, né? Suficiente. Será paga então a cópia da 10. O Serra Lima confirma, tá no Pátio 5 e o PLB? Pátio 5, é, dois a bordo. Se tiver como efetuar a saída em nave da 17, agradeço. Gente, a gente está questionando aqui se precisa decolar da 10 ou da 17, confirma. 17. Tá, provavelmente será Elefa 1 no alvo, mas a gente está averiguando aqui a possibilidade com o controle. Ok, obrigado. Aguardo aqui no carro. Sam 3290, visual com 10 no lock em Duna. E Duna 90, chama Torre 1 no 1895. 11895, Sam 3290, obrigado, boa tarde. Precisão direita, chamando a solo 121.1, Oxané 633. 4 horas e 10, Galeão. A linha e mantém pista 17. Mantém 17, geral. 3. 0.0, torre 1895, agora com 612. 3605. Aproximação, aguarde pista livre, senhor. Aguarde, 3290. 1934, autorizado decolar da pista 10, vento de 140 graus com 09 nós. Decolar autorizado da 10 azul 9134. Aprovação é RNAP da 10, então. Negativo, foi negado pelo controle, tanto da 17 quanto da 10. Eu tenho em mãos aqui a carta da ANAC. Com início de 13 de maio até 13 de novembro. Eu tenho autorização para voar pela ANAC. Eu solicito a RNAV por instrução. A questão não é a possibilidade de voar RNAV ou não. A questão é pela saída, conflito, pelo nível que o senhor vai ocupar, ok? É só ele pagar um nível mais baixo, então, eu aguardo. Eu preciso fazer a RNAV por instrução, tá? 867, 709, aproximação final, ponto de espera 10, pronto. Copiado no 867, mantém o ponto de espera, pistando 0, senhor. Guardando. Azul 9134, decolado 04, chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, 9134. 7. Alfa, potência 150, acabando de decolar da pista auxiliar e irá ingressar na perna contra o vento, pista no zero. Não interfere sua aproximação, pouso autorizado, pista no zero. Vendo 30 graus, 08 nós, 3290. instrução. Ok, muito obrigado, aguarde. Azul 9134. Azul 9134, suba o 170 na saída Conde. Conde 170, azul 9134. Por gentileza, coordena a proa de Aracaju para o 9134. Vá Conde na presente. Conde da presente, 9134. Salvador, boa tarde, gol 1227, a informação Oscar. 1227, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Até o 50050, possibilidade de voar direto, tá? Mantenha o número 13, mantenha Mari. Mantenha a rota número 13, obrigado, 227. Uno 867, alinha e mantém na pista no zero. Ali mantém no zero, 867. Porra, meu índio November Alpha, autorizado curva à esquerda, perna de travessa, chame livrando o eixo da pista 1-0. Porra, meu índio November Alpha. Livre cruzamento da pista 1-0, passará livrando o eixo, índio November Alpha. No solo aos 06. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 1. Primeira à direita, 121 decimal 1, 3290. Paulo Salvador, muito boa tarde. Alta 3290, livro à pista, na sua escuta. Tá vendo 90, segue Alfa Chimense da Juliette. Alfa Chimense da Juliette, 3290. 18, Índia November Alfa, tem um bom voo. Após por aqui, cobrando 208, obrigado, Índia November Alfa. Gol 1867, tem livre decolagem da pista 10, vento de 130 graus com 08 nós. Inicia. Boa tarde, Alta 3605, ponte para pronto. Índia November Alpha em 1000 pés, corredor forte. Índia November Alpha 1000 pés no forte. Ô, Paulo, já teria autorização do TAM 32 no meio? Alô, do Copper? Ah, mesmo? Alô, Fortaleza, 370 autorizado, via Pesulo 19, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208, controle, 5006, eu transponder. Oi. Sente autorizado, Fortaleza, de voo 370, conforme a rota do plano, inicialmente a Pesulo 19. Decolando pistão 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, transponder 5006. Correto, chame para feedback acionamento, TAM. Deixa 3206. TAM 3206 na posição meia dúzia para feedback acionamento. TAM 3206, mantenha a posição aguardando. Aguardando, TAM 3206. Controle boa, gol 1867. TAM 3290, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3290. TAM 3206, no 06, está autorizado para o pushback, chame para o táxi. TAM 3206, gente, autorizado para o pushback e acionamento. 09, nosso. Livre, pouso 5043. senhor terá que decolar da pista 1-0, tem condição? Positivo. Estou autorizado para a GQE na Elefa 1 Alfa, decolando da pista 1-0 com curva à direita. Estará sujeito ao tráfego devido às chegadas de aeronaves voando instrumento. Então, provavelmente receberá um vetor após ingressar na saída da Elefa 1 Alfa. Código é 5567, o nível 160, controle 1208. Decola da 1-0 com curva à direita na Elefa 1 Alfa. Retorna ao nível direito na saída Elefa 1 Alfa, sujeita a tráfego. Transponder 5567, controle 128. Correto, confirme o POB? 2 a bordo. Gente, informo que a dificuldade para autorizar a aeronave voar essa rota e a efetuar essa saída é devido à chegada Mari e o volume de tráfego chegando agora na terminal. Infelizmente, a gente não tem o que fazer, só tem uma saída RNAV para que o senhor possa efetuar, curvando para a direita, então... Ah, tudo bem, eu entendo. Muito obrigado. Ele vai... Quanto é o acionamento? Gente, para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre no 8.95, confirmando, vai taxiar até o cabeceiro 1-0. 8.95 para acionamento, táxi, o paciente vai taxiar para 1-0. 3.605, a linha mantém na pista 1-0. Mantém, da 3605. Oi, Salvador, boa tarde, Luciano, livre acionamento, chame para o táxi. Luz 5048, no solo 1-2, libere a pista próxima à direita e chame solo em 1-2-1, decimal 1. Solo 2-1-1, 5048, boa tarde. Boa tarde, chame. Após pelo autorizado, Duna 2000, Duna 2500. Autorizado, está na presente, Duna 2012, livre LF. Está presente, autorizado 2000, para Duna, autorizado ILS, X-ray, Gol 1255. Solo, boa tarde, 5048, livrou. 5048, Alfa, reporte. Confirmando Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 0-4-3. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, pistão ponto de espera da 1-0, via Índia. Torre 1-8, decimal 9-5, hoje chegou agora 1-0, 1-2. 3-2, 1-6. Até 3. Via Índia, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, tira para 1-0, 1-2. Vai chamar de portal, bom dia, melhor. Só comprovando o MIDI, o Altino? MIDI 12, 1-2-2-7, MIDI 12 no ajuste. Ok, MIDI 12, 2000, completo ILS X-ray, voo 1-2-2-7. MIDI 05, decolado 1-4, chame agora o controle instalador em 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, TAM 3605 decolado, passa 1000 pés na sua escuta. 3605, suba ao 300, saída da Voileda na presente. Israel, Voileda da presente, o TAM 3605, muito grato. Passa aí. 5048, mantém-se da Juliette, da passagem ao Airbus 320 da TAM, após ingresso 03 ao portão. Após aeronave, ingresso, portão 03, 5048. 188, alterno 353, gol 1867. Bono 3, 5, 7. Azul 4089, pronto para o pushback e acionamento. Lima, autorizado o táxi, chama a interseção. O Azul 4089 na escuta. Prossiga, senhor. Está pronto para início de push? Tudo assim, ó. Tá visão com a aeronave da companhia já ingressada no pátio? 0 graus com 109. Tá, 32 da manhã, gente, autorizado, ranha, circular, está 10. Tá visual não, senhor. A aeronave tá no através do portão 5. Ok, através do 5, visual. O senhor tem condição de efetuar o pushback de modo a... Prosseguir pro ponto de espera? Sem interferir com a aeronave já ingressada no pátio? Através do 5, confirme. Afirmativo, senhor. Está livre, agilizando o chame táxi 4089, observando a aeronave da companhia no através do portão 5. Vai chamar dois, a solo 71. Confirmo, senhor. Quebec, Mike Lima, Quebec. Quebec, Mike Lima, Cristiano. Oi, Salvador, boa tarde, Gono 255, uma milha em Via Serra. Boa tarde, Gono 255, tráfego agora avistado, ajuste no 012. Continua a aproximação, informa aí que está livre. Eu tenho um Airbus da TAM iniciando corrida em aproximadamente mais 10 segundos, senhor. Com a capa, prosseguindo na aproximação, vai dando para estar livre, Gono 255. É o solo? Prossiga, solo 4089. O senhor está posicionando a cauda? Eu não compreendi a manobra. Sou Charlie Kilo, visual 417. Aí, então. 10. Quem informa, visual 417. Charlie Vitor Kilo. Eu posso puxar um pouco a frente aqui se o senhor quiser. Não, não. Se você preferir e puder, a gente agradece para que a aeronave não fique aguardando ali. Mas se não, se já estiver quase pronto pro táxi, a gente aguarda o táxi e depois a aeronave ingressa. É pra ver se é que vai não. Para ingresso, bate o sol. Lúcia Alima autorizado o táxi até através do portão meia dúzia do pátio principal e aguarda para prosseguir. Até através do portão 62, aguardando para prosseguir com o certo. 370 na mão, montando 32 no meio. Salvador, hoje é 61, 41, 70, 70. Na 41, boa tarde, essa é a identificação, autorizado chegada a ponte, deixa para 4.000 pés, ajuste no 012. Estabilizado, gol 1227. 1227, complete o sinal de chame a torre, 1185. 1895, boa tarde, quer decolar? 3605, pode voar, motiva. Porta a coordenação, só 3605. Muito obrigado. Chegue próximo ao externo. 27, boa tarde, tráfego avistado, ajuste agora no 012. Continue a aproximação, reportarei pista livre, senhor, número 2 por pouso. Número 2, aguarda, gol 1227. Utilizar o procedimento. Daí a gente já taxia e depois libera a aeronave da companhia. Ok, está com 82-335, Galeão, vai iniciar o táxi. Fale disso aqui, Luciano, corre 1895. Noite decimal 95. Afirmativo, 1012-1895-14, está pronto para precisar. 5048, após a passagem da aeronave da companhia à sua frente, portão 03. Ótima passagem, portão 3, 5048. Chame a 3 milhas da final, senhor. Aguardará o final, vamos até 3 milhas. Salvador, muito boa tarde. Zona 255, eu sou o Fox, tá com suas coisas. Zona 255, Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, boa, no 255. Você é ali motorizado para seguir até o ponto de espera, como número 2, torno no noite desse 995-890 no 2. Sim, é autorizado até o ponto de espera, número 2, torno 1-8-895-890 no 3, no 3. Tá 3605, chama o Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251-3325, boa tarde. Bono 255, Juliette 02, seu portão. Juliette 02, autorizado, Bono 255. Bono 255, fique atento à aeronave de pequeno porte, no através do 03, provavelmente vai bloquear a posição. Pode, táxi da mesma até o ponto zero. Já não deu pra copiar não, tá muito barulho de fundo aí, poderia confirmar? Bono 255, observe a aeronave de pequeno porte, no através do portão 03. Aguarde a mesma táxi até o ponto de espera, próximo prossegue para o 02. Está autorizado, graças a Juliette. Juliette, observando o tráfego, vou no 255. 63 milhas nordeste de Salvador, chama Aracaju 1203. Aracaju 1203, boa tarde. Uno 227 no solo 23, libera pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121 no decimal 1 no chão. Próxima direita, 121 no 227. Uno 227, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, Uno 227. Decolagem 1-0, vento 1-40 graus, 9-9. Michel, 0 azul, 4-0-8-9. Charlie Vitor Quilo, Solon 2-4, confirme intenções do pátio. Confirme? BTA, livre à direita na Papache e ao estacionar, frequência livre, uma boa tarde. Oi, boa tarde, o Papa Romero de Lucia, vem pra ponte, espera pra mim. Boa tarde, Quilo Serra Lima, minha irmã tem 990. Gente, a minha irmã tem 990, se quer minha irmã. Paraná 6141, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal ILS. Desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS. Decolou 25, controle 208, boa. 08, boa. 2536, 2096. Controle, boa, eu azul 4089. 4089, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado, direto liga. Matheus, 340, direto Leda, com azul 4089. Obrigado, Duna, reporte estabilizado, Xenem 141. Duna da presente, Xenem 141. Controle Salvador, boa, Xenem 315. Xenem 315, boa tarde, a sua identificação. Autorizado, direto Duna, desça para 3.000 pés, o Agistama 012. Sim, tira para o Duna, descendo para 3.000 pés, 10012. Xenem 63. Lima, autoridade de decolagem 90, vento 120 graus, 9 nós. Serra Lima, decolou 27, 208, boa. 1208, boa. Controle de Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou 190. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 160, saída Elefa 1 Alfa. 160, Elefa 1 Alfa, Kilo Serra Lima. Controle de Salvador 31447, boa tarde. Informação, Oscar. 31444, boa tarde, acione identificação, autorizado de chegada Mari, desça para o nível 050. Mari, autorizado, 31444. É o 41 completo final de Chania Torre, Uno 1895. 2895, seu legado. Azul 4089 para o Recife, 1251 e Alterne 1335 2. 1335 e 251, muito obrigado. Desça para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. 2.000 pés, autorizada ILS, que é na 315. 3144, canceladas restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. O pés 1012, autorizado a descida sem som, tá? 3144. Siga 1141. Genéa 6141 na chuta? 6141, táxi Alfa, 4S da Juliette, vai aguardar a liberação do 01. Gente, Alfa, 4S da Juliette, Genéa 6141. Passageiro 3205, papá, confere. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição mótiva, Otuzulo 10, Taubaté. 50 no 3, o transponder, 120, decimal 8, controle. Otuzulo 3615, completo o sinal de Sânia Torre, 1-1895. 3915, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, estabilizado, 3144. Da Juliette, a Infraero informou que está aguardando a liberação do 01. Positivo, mantém a Juliette, Chané 6145. Aliás, 3015, boa tarde, 1012 no ajuste, já baixei, travou? Vem, Matheus. Teve pouso no 0, o vento no 30 graus, 8 mais. Teve pouso, que está 1, 0, 0, 0. Live, o ajuste no 0 no 2, via corredor e se aposta na rotatória visual com campo. Afirmo? Obrigado. O Papa Romeu 90 Rocha, o Whisky reportará na rotatória visual com campo. Essa é Charlie, o Celas, Rei Golf e Skol Quebec. Está autorizado, reporta para o táxi. Reporta para o táxi, 3205. A 3144, completo o sinal de Sânia Torre, 1-1895. 295, confirmando 1895, obrigado, tenha uma ótima tarde. Eco Charlie Hotel, X-Ray Golf, Cockaden. Salvador, boa tarde, é o TAM 3144. 3144, Mi 12 no ajuste, continua a aproximação, a porta baixada checada. Mi 12 está reportado. 9 Alfa, reporta isso pra Juliette. Tá, Romeu, Kilo Serra Lima, está no centro Recife, 1288 e alterne 1353. Recife, 1288, 1353, Kilo Serra Lima. Livre táxi via Índia, ponto espera na 10, torre 118, decimal 95, ajuste em 10, 12, 3805, boa viagem. 2805, ajuste no 012, táxi à direita via Índia, vai chamar 212, decimal 95, obrigado, boa tarde. Oxalé 6141, observando o táxi do Airbus da TAM, ingresso Juliette, portão 01. Ingresso Juliette, portão 01, Oxalé 6141. Oxalé 6315, Juliette, portão 05. Bom, TAM 3144, boa tarde. TAM 3144, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, por 9, 3144.